Eu nunca quis ser um magnata, nem viver uma vida burocrata. Prefiro ter uma vida pacata, porém nem um pouco barata. Aproveitar bem o meu tempo, estar sempre em movimento, pra ter um bom faturamento, estar sempre pronto pro rebento. Então, me sai da reta, porque eu tô na rota certa. Eu não tenho dom para pateta, todo guerreiro tem a sua meta. Maior ou menor, não importa, as pedras do caminho se transporta, e as derrotas se suporta, mas tem que atingi-las de qualquer forma. Eu tenho as minhas metas a cumprir, nunca vou parar de persistir. Eu tenho um caminho a seguir, para os meus almejos atingir. Eu persisti naquilo que queria, perseverei naquilo que almejava. Plantei sucesso no fim da de cada dia, colhi vitória numa data inesperada. Nunca deixei o fracasso me abater, mesmo sem ver atrás da curva na estrada. Se não tentar, você nunca vai saber onde se esconde a vitória tão sonhada. O que a gente fez para prosseguir, pra nunca desistir e nem desanimar. A vida é assim, sofrida até o fim. Pra uns ela é ruim, pra outros não. Hoje estou aqui, firme na minha missão. O que a gente fez para prosseguir, pra nunca desistir e nem desanimar. A vida é assim, sofrida até o fim. Pra uns ela é ruim, pra outros não. Hoje estou aqui, firme na minha missão. Acredito que todos têm uma missão e algum dom em suas mãos, seja o amor no coração ou a inteligência em prol da nação. A honestidade vai prevalecer e a verdade imperar, porque a maior malandragem é viver e a pior morrer sem lutar. O maior milagre da natureza sou eu, isso já me pertence, Deus me deu. Nunca existirá outro como eu e você. Dentro de mim arde uma chama e por evolução ela clama, pra me tornar melhor do que já sou. Esqueço o tempo, tudo que passou. Começarei a acentuar as minhas diferenças e ocultar as similaridades. Tenho um potencial ilimitado. Sou o maior milagre, eu sou o maior milagre da natureza. Nunca existirá tal beleza como a minha, a sua. Por isso nunca se diminua, atribua você o valor. Incluo no coração o amor por você e pelos seus irmãos. Somos todos juntos uma grande nação.